Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, salvo os dias de feriado, como será amanhã, ouvintes, sejam bem-vindos a mais essa edição do nosso programa, que está abordando, caros ouvintes, nesta fase do programa Lux Esotérica, temas sugeridos pelos nossos ouvintes. E nessa semana nós tiramos aqui a oportunidade para tratar de um tema muito interessante que nos foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Júlio César de Luca, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Muito obrigado, Júlio, pela lembrança aí deste assunto, que é um dos meus preferidos, e nós estaremos tratando com vocês, ouvintes, mais uma vez aqui do tema da alquimia. Realmente um tema muitíssimo interessante. Já fizemos aqui dois programas com este tema. Infelizmente, o programa da segunda-feira teve problemas na sua gravação, mas ontem nós fizemos uma recapitulação e estendemos ainda mais esse tema, ouvintes, que é realmente interessantíssimo. E no dia de hoje nós vamos, uma vez mais, ouvintes, tocar os pontos fundamentais aqui do tema da alquimia e vamos trazer para vocês outros pontos interessantes. A alquimia, ouvintes, que é a grande ciência da transformação. A transformação, ouvintes, que é algo, caros ouvintes, que nós devemos dominar. Nós estamos exatamente aqui na matéria para nos tornarmos mestres na arte da transformação. Se existe, caros ouvintes, uma constante no universo, é a transformação de todas as coisas. Não existe realmente repouso, não existe, caros ouvintes, nada que esteja parado e que seja imutável no universo. Tudo está evoluindo, tudo está em movimento, está em vibração. E os antigos, ouvintes, sabiam muito bem disso, conheciam profundamente essa verdade, caros ouvintes, que tudo realmente está vibrando e tudo é sujeito à vibração. Então compete a nós, ouvintes, termos um conhecimento teórico da alquimia e também, ouvintes, passarmos para a prática também desta ciência. Pois verdadeiramente, se nós quisermos evoluir, nós temos, ouvintes, que nos tornarmos em alquimistas, em verdadeiros espiritualistas que vão transformar as nossas realidades. Não quero os ouvintes buscando simplesmente o ouro físico ou as riquezas aqui do plano material, mas sim buscando a transformação interior. O ouro da nossa aura, caros ouvintes, não buscando aquele elixir da longa vida ou a pedra filosofal de que tantos nos falam os textos assim mitológicos da alquimia, mas buscando, ouvintes, realmente se conhecer e se autotransformar, pois dentro do ser humano existe realmente matéria suscetível de transformação. E no final desse programa, no segundo bloco, nós vamos estar falando exatamente sobre a matéria-prima, caros ouvintes, da alquimia. Mas vamos aqui utilizar, a vocês que estão me vendo aqui através da Ustream, pode acompanhar também as imagens aqui que nós vamos colocar, ouvintes, para vocês aqui acompanhar. Então, nós estaremos aqui trazendo ilustrações que facilitam aqui a nossa compreensão desse assunto. Esse programa vai estar gravado na nossa página lá da Ustream. Vocês poderão vê-lo e ouvi-lo também lá na seção de áudio da loja esotérica virtual. Então, caros ouvintes, esta palavra alquimia, nós já comentamos ontem, ela está cheia realmente de controvérsias, pois há pessoas, né, que dizem que essa palavra ela viria do árabe, né? Por causa do prefixo al. E algumas lendas ainda, ouvintes, chegam a dizer que esta arte provém de um alquimista egípcio chamado Kemis. Mas ontem nós abordamos aqui com vocês, ouvintes, que a verdadeira origem do termo alquimia está na palavra Kem, a terra negra do Egito. Os egípcios, caros ouvintes, chamavam a sua terra de terra de Kem. Daí química, daí alquimia, caros ouvintes, e outros termos. Também havia a palavra grega kima, que significa aquilo que é moldado ou despejado. Quer dizer, são vertentes que nós seguimos, ouvintes, para encontrar o que, que significa verdadeiramente a alquimia. Então, nós vemos, caros ouvintes, que o fundamento da busca alquímica, como nós vemos aqui nesse belíssimo quadro de Salvador Dalí, é que nós, seres humanos, estamos aqui presos na matéria. Nós nos sentimos, de certa forma, abandonados, nos sentimos atados a esse corpo, a essa existência, e nós não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui, pois o ser humano, ouvintes, não vem com um manual de instruções. E provavelmente, se ele viesse, a maior parte das pessoas não leriam esse manual de instruções. Então, todos nós estamos aqui na mesma busca. A busca de autoconhecimento, a busca de sabedoria e de transformação. Então, neste quadro aqui maravilhoso, ouvintes, nós vemos o homem crucificado na matéria. E a crucifixão, ouvintes, ela tem um simbolismo muito profundo. Quando nós tratamos aqui dos temas do cristianismo, nós sempre falamos sobre ela. Mas nesse quadro existe uma mulher observando a cena da crucifixão. E a mulher, ouvintes, é simbolicamente a alma humana, é a nossa psique, é o eu interno, o eu real, caros ouvintes, que está dentro de nós. Aquilo que verdadeiramente evolui entre as encarnações. Então, no homem crucificado na matéria, ouvintes, preso, atado, agrilhoado à matéria, dentro dele existe uma consciência maior. Uma consciência que tem dentro de si a informação do que nós vivemos no passado. Então, uma parte da obra alquímica, caros ouvintes, é justamente descobrir o contato com este ser interno. Então, a alquimia, ouvintes, apesar de ser uma das mais simbólicas, uma das mais difíceis, né? Verdadeiramente abstrusas das ciências ocultas, no nosso cotidiano nós temos palavras, nós temos termos que são do uso corriqueiro dos alquimistas. E nós, de certa forma, não percebemos isso. Pois uma das grandes, ouvintes, um dos grandes objetivos da alquimia é exatamente transformar todos os problemas, transformar a matéria bruta numa matéria preciosa. Então, a substância que é transformada na alquimia, ela passa por algumas operações. E no nosso cotidiano, ouvintes, nós usamos termos alquímicos sem saber, caros ouvintes, exatamente a esse respeito. E entre esses termos, ouvintes, existem o termo solver, dissolver, resolver, solução, solucionar e até termos mais difíceis como vitriolizar, que é decompor por ácido. Então, ouvintes, dentro de uma perspectiva mais espiritual da alquimia, e obviamente que não aquela perspectiva de laboratório daqueles que estão buscando simplesmente fazer uma busca, ouvintes, do ouro físico, que querem, pessoas que querem ter lá o seu caldeirão, né, para fazer transformações sobre matéria física. Cada um de nós, ouvintes, é um alquimista dentro de si. E a matéria bruta, ouvintes, a matéria prima da alquimia, são os problemas que nós temos na nossa consciência. São aqueles conteúdos, né, que o nosso inconsciente tem, que não estão conseguindo ser vencidos. Então, cada um de nós, ouvintes, tem dentro de si problemas que nós podemos submeter às transformações alquímicas. Esta é realmente uma das coisas que põe a alquimia em contato com a ciência atual da psicologia, ouvintes. Então, por isso que existe essa grande oposição entre praticamente as duas grandes escolas que nós podemos dizer que assim existem da alquimia. A alquimia laboratorial, por um lado, que trabalha as modificações da matéria e seus elementos químicos para obter a sua sublimação, a sua evolução, e que almeja a conversão dos metais vis em prata e ouro, e também pedras preciosas. E por outro lado, aquela alquimia mais espiritual, uma alquimia filosófica, espiritualista, que tem como palco o corpo e a consciência do alquimista, que se identifica com a matéria e busca se autotransformar de forma análoga à transformação dos elementos materiais rumo à espiritualidade. Esse ramo, caros ouvintes, da alquimia filosófica, da alquimia espiritualista, que cada um de nós, ouvintes, pode realmente ter a sua participação. Porque fazer, ouvintes, a alquimia de laboratório realmente é uma coisa muito difícil. Realmente não recomendamos. Porque aí, ouvintes, está incutido o princípio de correspondência de Hermes, pois aqueles que estão mexendo com a matéria física, na verdade, estão mexendo com a correspondência com a matéria espiritual. E se nós trabalharmos a matéria espiritual, automaticamente nós estaremos trabalhando com a matéria física. Então vamos prosseguir aqui, ouvintes, com aqui as nossas ilustrações. Aqueles nossos amigos que estão também nos assistindo podem aqui acompanhar também o que nós estamos exibindo. Então, a alquimia é a ciência, caros ouvintes, da transformação. E, obviamente, que o ser humano, ele é, caros ouvintes, sujeito à transformação. E esse ouro, caros ouvintes, nós estamos vendo aqui uma imagem de uma máscara de ouro da arte antiga, de povos ancientes, povos que já nem existem mais, caros ouvintes, ou então grandes joias, caros ouvintes, como este cálice que nós estamos assistindo, ouvintes, são grandes, caros ouvintes, testemunhos da busca que o ser humano, ouvintes, tem com relação a esse ouro. Mas o ouro, caros ouvintes, que nós vemos aí até uma estátua de Buda com a toda dourada, folheada a ouro, caros ouvintes, quer dizer, o ouro, ele é buscado por todos os povos, para alguns como adorno, para outros como valor, como nós temos na sociedade capitalista atual. E por que o ouro, caros ouvintes, ele tem tanto valor? Se nós analisarmos, ouvintes, do ponto de vista oculto, o ouro, que é realmente um dos metais que nem tem tantas características assim superiores, porque ele é muito macio, muito maleável, ele tem uma conexão oculta muito importante, ouvintes, pois ele está relacionado diretamente com o Sol. E o Sol se relaciona astrologicamente com o nosso coração. Então, quando os antigos usavam adornos de ouro, quando adornavam os seus templos, as suas joias, e utilizavam, sobrepunham sobre o seu corpo esse ouro, o que estava ali sendo representado, ouvintes, é a conexão que o ser humano tem com a divindade e com esta grandiosa fonte de energia que é o Sol, porque por trás, caros ouvintes, do Sol está a consciência divina no nosso sistema solar. Então, quando Hermes Trismegisto, ouvintes, estabeleceu os princípios herméticos há 50 mil anos atrás, e ele que é o verdadeiro pai da alquimia, ouvintes, quando ele estabeleceu a tábua de esmeralda, e quando ele disse, e este conhecimento ecoa até os dias de hoje, assim em cima como embaixo, é o grande mistério, ouvintes, da alquimia. Então, ouvintes, nós temos um contato profundo com a divindade dentro de nós. E ao usarmos ouro, ao buscar o ouro, ouvintes, o que nós estamos buscando lá fora, usando as joias, usando anéis, usando cruzes, a todo tipo de adorno, caros ouvintes, de ouro, na verdade, o que nós queremos lá fora é algo que está aqui dentro de nós, que é o contato com a nossa espiritualidade. Então, muitos filósofos, ouvintes, como Demócrito, como Aristóteles, né, foram alquimistas, foram versados nesta ciência da alquimia. E desde o Egito, ouvintes, que, como disse Blavatsky lá numa nota de rodapé perdida na doutrina secreta, os egípcios reintroduziram a alquimia, pois a sua origem verdadeira está lá muito atrás com os atlantes. E desde aquela época, ouvintes, essa ciência vem uma vez mais sendo praticada, até chegar, ouvintes, aos egípcios, depois aos sumérios, aos babilônios e finalmente nas épocas, nos séculos modernos, com os árabes e com os nós ocidentais, ouvintes, com o renascimento que houve na Europa. Então nós vamos ter aqui uma verdadeira pleia de ouvintes. Não poderíamos passar sem citar grandes alquimistas medievais, que são modernos se nós compararmos com a antiguidade da alquimia, né? Então, Agripa ou Alberto Magnus, Jacob Boehm, Cagliostro, John Dee, Robert Flood, Paracelso e o grande e mais famoso entre todos os alquimistas, ouvintes, Nicolas Flamel. Todos eles praticaram secretamente esta arte, todos deram mais ou menos prova de que eles tinham realmente as chaves, ouvintes, para a transformação, não só de elementos materiais, mas também, ouvintes, de elementos espirituais. Pois não se pode, ouvintes, realmente se alcançar a pedra filosofal, o elixir da longa vida, sem se espiritualizar, ouvintes. Não existe isso. Então, a alquimia filosófica ou alquimia espiritual, ela tem, ouvintes, o uso desses alfabetos, né, complexos que inventaram os alquimistas, ouvintes, pois aqueles que trabalham no laboratório fazem transformações físicas, e aqueles que trabalham, ouvintes, com o espírito fazem transformações alquímicas dentro de si mesmo. Então, os quatro elementos realmente sagrados dentro da alquimia, que são o fogo, o ar, a terra e a água, ouvintes, e as transformações que esses elementos, as suas conjugações, todos eles, ouvintes, constituem uma série de operações que podem ser físicas ou podem ser espirituais. Pois a chave, caros ouvintes, desse processo é a lei de correspondência. Então, o que está aqui embaixo, ouvintes, corresponde ao que está lá em cima. E o que está lá em cima corresponde ao que está aqui embaixo. Nós podemos fazer alquimia nos dois sentidos. Então, na segunda-feira, nós comentamos aqui sobre Carl Gustav Jung, este grande pensador, ouvintes, pai da psicoterapia, que foi um discípulo de Freud, depois teve desenvolvimentos próprios no seu pensamento e formulou então a psicoterapia. Ele ajudou, ouvintes, a sedimentar esse grande paralelo que existe entre a alquimia e a psicologia. Então, coisas que os alquimistas sabiam, hoje os psicólogos, ouvintes, os psicoterapeutas aplicam na prática. Pois muitos daqueles alquimistas, ouvintes, que faziam operações físicas também, e inclusive devido ao próprio princípio da correspondência, eles estavam fazendo alterações, estavam fazendo transformações em si mesmos, sem saber. E Jung, caros ouvintes, notou as correspondências entre o trabalho psicoterápico e o trabalho alquímico. E ele tem, dentro da sua obra completa, um livro, um volume dedicado exclusivamente à alquimia e sua conotação psicológica. Ouvintes. E a ele nós devemos realmente muito da compreensão moderna do que vem a ser realmente uma alquimia espiritual, uma alquimia filosófica. E dentro, caros ouvintes, desse conhecimento da alquimia, há realmente imagens emblemáticas, como essa que nós estamos vendo, que fazem parte realmente do arsenal de ideias esotéricas. Nós vemos aqui um quadro, ouvintes, simbólico, onde nós temos a representação tríplice da consciência humana. Nós vemos o planeta ao centro, sobre ele um animal, um símio, um macaco, e sobre ele está uma figura feminina, uma figura que é central no processo, caros ouvintes. E esta figura central que está sobre o animal, que está sobre a terra, ela está presa a esse animal por uma corrente, e acima dela, caros ouvintes, está a dimensão divina. Existe uma nuvem aqui nesta imagem, que é uma imagem alquímica medieval. Nesta nuvem está escrita o nome inefável de Deus. Então, esta figura tríplice, caros ouvintes, é o que na doutrina secreta nós vemos muito bem explicado como a tríplice evolução que acontece com o ser humano. Pois o que está embaixo da figura, ouvintes, o animal que está sobre a terra, é a nossa evolução material, é o nosso corpo, é o nosso ser biológico, e essa evolução tem apenas o tempo necessário para nós nascermos, crescermos, nos desenvolvermos e finalmente morrermos aqui no físico, e também outros veículos invisíveis, como o corpo astral e o corpo mental. É a vida da mortalidade, caros ouvintes. Enquanto que a mulher, ouvintes, ela é um símbolo de algo muito maior. Ela simboliza a nossa alma, a nossa psique, o nosso inconsciente. E é por isso que ela é o centro da figura, é a parte realmente mais importante dessa figura. Pois a mulher, ouvintes, e isso também está no simbolismo das interpretações das escrituras sagradas, ela simboliza, ouvintes, a nossa alma, a nossa psique. É por isso, ouvintes, que foi a mulher que foi tentada no Jardim do Éden por aquela estranhíssima serpente. E aqueles que fazem uma interpretação puramente literal, ouvintes, não são capazes de discernir que a serpente, ouvintes, é o símbolo da sabedoria, é o símbolo dos sábios. Então aquela serpente, ouvintes, que aconselhou Eva a comer do fruto proibido do Jardim do Éden, na verdade não era o mal, não era o diabo, caros ouvintes, mas sim era um mestre, um instrutor, um guru, que disse àquela mulher que ela deveria comer daquele fruto. E o que resultou daí, ouvintes? A expulsão do paraíso significa exatamente o começo da peregrinação da nossa alma pela matéria. E obviamente, ouvintes, que acima nesta figura, a divindade que está acima é a chispa divina, ouvintes, o nosso contato com Deus, com o divino, que é a terceira dimensão do ser. O macaco, caros ouvintes, lá embaixo, sobre o planeta, é a mortalidade, o corpo que perece. A mulher no centro da imagem é a imortalidade, é a possibilidade, ouvintes, que nós temos de sobreviver, porque alguma coisa sobrevive do ser humano entre uma vida e outra. E é exatamente a psique, ouvintes, é a alma que transmigra, que continua vivendo. Então a alma é imortal, caros ouvintes, ela não morre. Mas lá em cima está o terceiro aspecto, ouvintes, está o nosso aspecto divino, que é, ouvintes, atemporal. Ele não é nem mortal nem imortal, ouvintes, ele é eterno. Dentro de nós, ouvintes, existe uma chispa que é eterna. E essas três, caros ouvintes, estruturas evoluem concomitantemente: o corpo, a alma e o espírito. É a clássica divisão trina, ouvintes, que realmente nos liga indefinidamente na nossa evolução. E esse é um conhecimento, ouvintes, muito básico de esoterismo e que deve ser dominado também por todos aqueles que querem, caros ouvintes, ser alquimistas modernos como nós. Mas o tempo está correndo, caros ouvintes, está terminando aqui mais um primeiro bloco do programa Lux Esotérica. Agradeço aí a todos que estão me acompanhando ao vivo aqui no programa Lux Esotérica, a vocês também que estão me assistindo agora pela Ustream. Esse programa estará disponível, ouvintes, para vocês ouvirem a qualquer momento lá na seção de áudio da Levir, a loja esotérica virtual, e também na nossa página da Ustream e também na nossa página lá no Facebook. E então, ouvintes, vamos fazer o nosso intervalinho e voltaremos na sequência aqui com o segundo bloco do programa de hoje. Vocês, ouvintes, vão ouvir aí o convite da Levir, ouvintes, para vocês se associarem na loja esotérica virtual e participarem conosco, ouvintes, aqui do patrocínio desse trabalho que visa realmente a evolução espiritual daqueles que nos ouvem agora, também que nos veem aqui pela internet. Muito obrigado, ouvintes, vamos ao nosso intervalo e voltaremos já já. Sim, caros ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está trazendo para vocês aqui a temática da alquimia, que nos foi sugerida pelo nosso querido ouvinte Júlio César de Luca, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Júlio César, e a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo, nos dando audiência aqui para o nosso programa. E vamos continuar, ouvintes, aqui as nossas análises sobre a ciência oculta da alquimia, ouvintes. Esta maravilhosa ciência que tem, caros ouvintes, os seus mistérios, tem a sua linguagem. Ontem nós já tivemos a oportunidade de tratar aqui com vocês três letras, caros ouvintes, um verdadeiro ABC aqui da alquimia. Falamos do caminho solar, do caminho lunar, ouvintes, e agora nós vamos continuar aqui falando mais elementos, mais letras do alfabeto da alquimia, que realmente são muito importantes para vocês que querem se aprofundar, ouvintes, nesse tema. Então, aqueles que estão nos acompanhando pelo vídeo podem apreciar aí uma maravilhosa ilustração da alquimia. Nós temos presente nessa imagem à esquerda o Sol sobre a coluna J e do outro lado a Lua sobre a coluna B, caros ouvintes. Aqueles entre os nossos associados e também ouvintes e agora também telespectadores que são maçons estão muito familiarizados, ouvintes, com essa imagem. Realmente os maçons conhecem na prática aqui aquilo que nós vamos falar a respeito desses processos aqui. E um pouco abaixo aqui, ouvintes, nessa coluna, nós temos as representações dos quatro elementos alquímicos, né? Que são muito importantes. Na coluna da esquerda, a coluna J, né? Vocês vão encontrar aqui abaixo do Sol um triângulo com a ponta para cima. E ele representa exatamente, ouvintes, o aspecto fogo ou intuição. Então é a primeira, caros ouvintes, das matérias, dos elementos químicos que estão sujeitos à transformação na alquimia. Do outro lado, na coluna B, caros ouvintes, nós temos o triângulo com a ponta voltada para baixo, debaixo da Lua. É a água, caros amigos, ou o sentimento. E, obviamente, que o fogo e a água são os dois opostos, ouvintes, são os dois polos dessa dicotomia que nós temos aqui. E se nós olharmos mais para baixo na figura, nós vamos encontrar exatamente o outro lado da moeda, caros ouvintes, que são a matéria inferior. Então nós vemos aqui no rodapé da coluna J, ouvintes, nós temos o triângulo voltado para cima, mas com um traço que o corta. Então, esse triângulo, ouvintes, representa o ar ou o pensamento. E, obviamente, que o ar está do mesmo lado que o fogo. O ar, caros ouvintes, que está embaixo, alimenta o fogo que está em cima. Ou seja, o pensamento pode alimentar a intuição e a intuição pode alimentar o pensamento. Do outro lado, na parte inferior da coluna B, ouvintes, nós temos o triângulo com a ponta voltada para baixo, que é a contrapartida, ouvintes, da água, que é a terra, ouvintes. É o triângulo com a ponta voltada para baixo, mas com um traço o cortando. E a terra, ouvintes, está em oposição à água, ou o sentimento. E, obviamente, que elas têm uma interação e elas fazem, então, um par de opostos. Esse, caros ouvintes, é realmente um conhecimento básico de alquimia. E obviamente que as colunas, ouvintes, elas representam exatamente o mundo que existe aqui embaixo, o mundo que é não só físico, mas que é também o mundo espiritual. Então, os antigos conheciam algo sobre os planetas, ouvintes, e eles os representaram aqui, os cinco planetas sagrados, né, da astrologia antiga, e mais o Sol e a Lua, que não são planetas, mas junto com os verdadeiros planetas formam os sete grandes corpos celestes que eram considerados na astrologia antiga. Então, eles formam um conjunto de forças, né, que vão incidir então sobre o miolo da figura, ou seja, o plano da existência, o plano dos acontecimentos onde nós nos encontramos. Então, os alquimistas tinham um conhecimento muito profundo dessas relações, ouvintes, dos elementos com as energias cósmicas, pois eles sabiam que do Sol, da Lua e dos cinco planetas sagrados, essas sete energias influenciam aqui o ser humano. Mas vocês podem perguntar, mas não são mais planetas? Não são oito ou nove, se nós compreendermos também o planeta que foi desclassificado, né? Que lamentavelmente foi deixado de fora da lista. Na verdade, ouvintes, não são nem oito nem nove, mas sim são 12 planetas físicos que existem no sistema solar. Mas para alguns desses planetas existe mais do que um planeta físico para um espírito celestial que habita sobre eles. É exatamente o caso da nossa Terra. E nós temos principalmente o sistema solar interior, que é composto por Mercúrio, por Vênus, e a Terra e Marte, ouvintes, eles estão muito próximos do Sol. Então, o nosso espírito planetário, ouvintes, o grande espírito de Gaia, ele habita, ele comanda, caros ouvintes, simultaneamente o planeta Terra, comanda o planeta Marte e comanda o planeta Mercúrio. O único planeta do sistema solar interior que é comandado por um outro espírito planetário diferente é o planeta Vênus. Então, o espírito da Terra e o espírito, ouvintes, de Vênus compõem esse sistema solar interior. E as energias, caros ouvintes, que a astrologia nos fala quando o indivíduo nasce com um planeta em determinada posição de um mapa astrológico, não se refere ao planeta físico, mas sim se refere ao planeta como um corpo que é habitado por um ser espiritual. É o espírito do planeta, a sua energia, que realmente influencia o ser humano quando nós nascemos aqui, num momento do universo em que há uma certa conjunção planetária. Então, o conhecimento desses planetas, ouvintes, é também outro elemento fundamental da alquimia. Mas eu gostaria de entrar aqui com vocês, ouvintes, em um tema muito interessante, que é uma das coisas fundamentais, outra letra, caros ouvintes, do alfabeto, do beabá, do caminho suave da alquimia, ouvintes, que é a matéria-prima. Porque se nós não conhecermos, ouvintes, a matéria sobre a qual nós iremos fazer as transformações, nós realmente não poderemos fazer transformação nenhuma. Nós não podemos querer transformar tudo, ouvintes. Nós temos que escolher e escolher muito bem qual é a matéria-prima, a prima matéria que nós vamos submeter à transformação, ouvintes. Então, o conhecimento da matéria-prima é uma das coisas mais fundamentais da alquimia. E então é esse o tópico agora que nós vamos abordar com vocês. E essa matéria, caros ouvintes, que é tão misteriosa, pois os alquimistas antigos, eles diziam o seguinte, que a matéria-prima está em todos os lugares, ela está presente em qualquer ambiente e ela é muito importante para nós, mas nós não a percebemos. É uma maneira, ouvintes, que os alquimistas medievais, que eram tão perseguidos pela igreja cristã, caros ouvintes, e obviamente escondiam seus conhecimentos em axiomas com esse conhecimento, ouvintes, que obviamente não pode ser compreendido literalmente. Porque que matéria é essa, ouvintes, que nós vamos trabalhar, ouvintes, que está em todo lugar e ao mesmo tempo nós não a percebemos? É essa a característica, ouvintes, da matéria-prima. Então, aqueles que estão me assistindo, nós estamos aqui vendo uma imagem da alquimia, ouvintes, que demonstra exatamente isso. No alto nós vemos o Sol e a Lua e embaixo nós vemos o alquimista caminhando sobre as águas da matéria-prima. E aí, caros ouvintes, está simbolizado exatamente essa busca da matéria-prima. Porque dentro de nós, ouvintes, existe essa matéria-prima que pode ser transformada. E nenhum símbolo, ouvintes, é mais conveniente para a matéria-prima do que as águas caóticas do nosso inconsciente. Dentro de nós, ouvintes, existem elementos ocultos que podem ser submetidos às transformações alquímicas. É o chumbo, caros ouvintes, que pode ser transformado em ouro. É o carvão, é aquela substância que pode ser transformada em diamante e ser obtida a chamada tintura, ou seja, o remédio universal, a panaceia universal, ouvintes, que hoje é uma palavra que ninguém acredita que pode realmente existir, realmente algo que seja tão fundamental. E quando nós dizemos, caros ouvintes, no nosso cotidiano, que nós vamos resolver um problema, nós estamos ali aplicando um conhecimento da alquimia. Porque toda vez que uma situação, ouvintes, ela se mostra realmente intransponível, quando um obstáculo se coloca diante de nós, nós dizemos o seguinte: nós precisamos resolver esse problema. E uma das frases, caros ouvintes, mais conhecidas popularmente da alquimia, e que obviamente nem todos sabem realmente o que esta frase significa, é o famoso solve et coagula, ou seja, dissolve, né, esta matéria e uma vez mais a coagula. Então, resolver, caros ouvintes, é transformar em fluido novamente aquilo que ficou duro, que se transformou em algo intransponível. Deve ser, ouvintes, resolvido, deve ser dissolvido, que nós, né, sempre usamos essas expressões. E essa matéria-prima, ouvintes, que está em todos os lugares e nós não a percebemos. Aqueles que estão me assistindo agora estão vendo aí um quadro espetacular de Salvador Dalí, né? Onde ele pintou a si mesmo, ouvintes, com um dos seus joelhos, o joelho direito, sobre o chão, o seu corpo nu, né, ali ao lado de um cão. Obviamente que a minha descrição aqui sonora da imagem, ouvintes, não representa o que realmente está sendo mostrado. Porque, como diz a sabedoria, uma imagem vale mais do que mil palavras, ouvintes. O que que o Salvador dali está fazendo nessa imagem, ouvintes? Ali, ajoelhado, com as mãos sobre a água, caros ouvintes, que como se fosse um lago, e acima, ouvintes, ele está contemplando esferas, e dentro dessas esferas nós vemos ali uma face feminina e vemos grandes arcos no alto do quadro. Aí, ouvintes, está descrita de uma forma pictórica neste gênio, caros ouvintes, da pintura, do surrealismo, que foi Salvador Dalí. Ele pintou a si mesmo como um verdadeiro buscador desse composto interno que cada um de nós possui. Pois as águas, ouvintes, que estão aqui pintadas, são o caos dentro do ser humano, o nosso inconsciente. E esta mulher, caros ouvintes, essa figura feminina, representa exatamente a nossa psique, a nossa alma, que através da arte Salvador Dalí tanto buscou realizar. Pois a arte nada mais é, caros ouvintes, do que a expressão da nossa alma. E o que que esse cão, caros ouvintes, está fazendo aqui do lado do Salvador Dalí, na parte de baixo, como se fosse no fundo do lago? O cão, ouvintes, o cachorro, ele é uma das representações mais clássicas, é uma representação teriomórfica, ou seja, na forma de um animal, da parte inferior do plano astral, do plano emocional. Assim como o grande deus egípcio Anubis, que era o psicopompo, o condutor das almas no submundo, esse cão aqui está representando o guardião do nosso umbral, das nossas regiões tenebrosas que nós nem sempre conseguimos penetrar. E é ali, caros ouvintes, que existe realmente a substância que nós devemos submeter à transformação alquímica. E ontem nós falamos exatamente das três fases, aliás, da obra alquímica. A nigredo, caros ouvintes, com a cor negra, a albedo com a cor branca e a rubedo a cor vermelha. Então, a matéria-prima, caros ouvintes, ela é sempre descrita como uma matéria escura. E nós citamos ontem aqui para vocês uma das mais clássicas frases da alquimia, que diz que a negrura é o princípio da brancura. E obviamente que nós não podemos tirar essa frase do seu contexto, caros ouvintes, alquímico, senão alguém pode até nos acusar aí de racismo. A negrura que nós estamos falando aqui, ouvintes, é a matéria-prima. Pois nós temos que identificar, ouvintes, na nossa natureza, algum composto, algum problema que nós temos dentro de nós, algum trauma, e os psicólogos obviamente se transformaram em especialistas nisso, para submeter, ouvintes, esta matéria à transformação. É, caros ouvintes, ao método correto de usar a matéria-prima. Porque, ouvintes, aqueles problemas psicológicos que nós temos, aqueles, se nós nos auto-observarmos, ouvintes, diariamente, se nós percebermos a nossa vida, existem obstáculos dentro de nós que nós não conseguimos ultrapassar. São verdadeiras pedras no nosso sapato, ouvintes, são montanhas que nós não conseguimos remover. E é isso, caros ouvintes, que precisa ser dissolvido, precisa ser resolvido. Então, ali, caros ouvintes, está a matéria-prima. E é por isso, caros ouvintes, que a matéria-prima está em todos os lugares e as pessoas não a veem. E é essa, caros ouvintes, o verdadeiro tesouro do alquimista. porque nós olhamos, caros ouvintes, para nós mesmos e nós não queremos enxergar que nós temos um lado sombra, que nós temos coisas mal resolvidas, que nós preferimos varrer, caros ouvintes, para debaixo do tapete. E o problema com isso, caros ouvintes, é que esses traumas, esses problemas, esses obstáculos, essa substância mal resolvida, caros ouvintes, é que nós não conseguimos trabalhar devido a traumas, devido à nossa inconsciência, devido à nossa não auto-observação, tudo isso, ouvintes, retém energia. A energia da nossa consciência fica presa dentro dessa substância que é escura, que é negra. Então, ouvintes, a única maneira de se autotransformar por meio da alquimia é trabalhar aquela matéria escura, é enfrentar a sombra, ouvintes, aquelas coisas que nós realmente não queremos de forma alguma conscientemente enfrentar. A psicologia, ouvintes, compreendeu isso muito perfeitamente, pois o que faz um psicólogo, um terapeuta? Ele justamente faz a pessoa trazer aqueles conteúdos através das suas memórias, conversando, esclarecendo a pessoa, e aí ela vai manifestando e vai tirando a energia, ouvintes, e é aí, ouvintes, que a negredo se transforma em albedo, em que o negro se transforma em branco. E aí, ouvintes, surge a possibilidade da pessoa prosseguir o seu caminho, que é o caminho da vida, o caminho da rubedo, que é o vermelho. Então são as três fases, ouvintes, da alquimia que nós temos, ouvintes, que mais cedo ou mais tarde enfrentar. Então, descobrir, ouvintes, a matéria-prima dentro de nós só pode acontecer se nós meditarmos, se nós orarmos, se nós nos auto-observarmos, ouvintes, porque existem compostos dentro de nós que podem ser submetidos à transformação. E não é, caros ouvintes, naquelas coisas agradáveis, naquelas qualidades, naquilo que nós já temos de bom, de ótimo, ouvintes, não é aí que está o mistério da alquimia. O mistério da alquimia está na nossa sombra, está naqueles processos que nós não conseguimos nos conscientizar. São nos nossos defeitos, ouvintes, nas nossas falhas que nós, na maior parte das vezes, não queremos enfrentar. Tudo isso, ouvintes, nos rouba energia. E se nós realmente formos alquimistas, é aí, ouvintes, que está o nosso tesouro, é aí que está o chumbo que nós vamos transformar em ouro. Porque o que está impedindo que nós nos tornemos seres mais divinos são esses compostos que nós não estamos sabendo trabalhar. E, ouvintes, infelizmente, o tempo é pouco para falar desse tema. Está terminando aqui mais um programa Lux Esotérica. Sempre grato, ouvintes, pelas sugestões de temas que os ouvintes estão nos enviando. Pedimos a vocês, ouvintes, nos enviem aí os seus temas, suas dúvidas, suas sugestões. Usem o formulário Fale Conosco aqui na página da Loja Esotérica Virtual e também aqui na página da rádio. Envie aqui para nós. Mas vou convidá-los, ouvintes, para nós terminarmos mais esse programa Lux Esotérica com a nossa Quanto Mais Vibração. Vamos nos concentrar, ouvintes, uma vez mais, nos interiorizar e uma vez mais nos conscientizar do ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco e visualizando, ouvintes, com o poder da nossa mente, dentro dos nossos corações, ali está, caros ouvintes, a nossa chispa divina. Vamos, ouvintes, procurar sentir o brilho dessa chispa. Que essa força, ouvintes, essa luz preencha todo o nosso corpo, englobe todo o nosso ser, nos iluminando, nos colocando em contato com a nossa divindade. Que essa luz brilhe, ilumine não só a nós, mas todos aqueles a nosso redor. Ilumine o caminho de evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que esta bênção que nós enviamos a vocês despertem ainda mais as vossas consciências, sempre em busca da verdade, e que faça brilhar cada vez mais fortemente, mais intensamente, essa chispa divina que está no coração de todos vocês. O programa Lux Esotérica terminou aqui hoje, ouvintes. Amanhã é feriado, não estaremos aqui com vocês, mas dependendo, vamos estar aqui na sexta-feira abordando outros temas sugeridos pela nossa audiência. Esperamos reencontrá-los sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para continuarmos estudando juntos. Então, ouvintes, desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e um maravilhoso fim de semana prolongado, ouvintes. Sejam realmente muito felizes, muito ditosos. Usem, caros ouvintes, esses dias aí de feriado para meditar, para se interiorizar, para estudar, para viver, ouvintes, a vida interna que há dentro de vocês. Nosso programa está a serviço desse aspecto da nossa natureza, ouvintes. Deixamos vocês agora, ouvintes, com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos, ouvintes, estar com vocês uma vez mais na próxima edição desse programa. Finalizando aqui, transmitimos um forte, um caloroso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.